Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para mais uma sessão do Em Transe, já sabem, dividida em duas partes de meia hora. A primeira é conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Para o arranque destes 30 minutos iniciais, The End of Everything, uma das músicas líquidas e muito bonitas de Antonyms, o produto de Jan Hazeldin. Boa noite, bem-vindos. Começámos com The End of Everything e depois, entre o caos e a calmaria, a música do projeto Equal Stones. Pela primeira vez por aqui, os sons esculpidos pelo holandês Amando Schaap, para darmos um twist a esta primeira parte, uma música em crescendo, épica, magnífica, chama-se Sass e vem dentro de Spaces, o último de Nils Fram. Thank you. As duas últimas desta primeira parte pertencem a dois alemães, primeiro Nils Frahm e depois Field Rotation de Christoph Berg, da edição Fatalist de Repetition of History. Acabamos com o tema-título e damos a vez ao Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a contar com Lunatic Sound System, projeto ambiente de um nome fortemente ligado ao techno minimal e ao house, o DJ sediado na Alemanha, Stefan Laubner. Laubner, apesar de ser um artista prolífico e respeitado na cena eletrónica, é um personagem algo misterioso, dando pouquíssimas entrevistas e raramente atuando ao vivo. Agora ficamos com Alex Barnett e Faith Kolochia, novamente com a sua fusão entre o etéreo e o sombrio, com elementos ambiente e doom. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou com Lunatic Sound System, ainda com Alex Barnett e Faith Kolodzia. Mais um tema para esta colaboração entre dois elementos ligados aos universos Ambiente e Doom. Também ligado ao Doom é o projeto Disquiet Army, nome artístico com que o canadiano Eric Quash edita os seus trabalhos, baseados simplesmente na guitarra e orientados então para o drone, o doom e o black metal. Aqui reuniu-se com o projeto belga Syndrome, com quem andou em digressão. A título de curiosidade, Quash tem por hábito produzir os elementos visuais que acompanham as suas explorações sonoras em cada uma das suas atuações. E fechamos a emissão de hoje de Em Transe com His Tracts, projeto que reúne em disco uma colaboração de já alguns anos entre David Bryant, dos Godspeed You Black Emperor e Set Fire to Flames, com o músico Kevin Doria, dos Growing e Total Life. É o fim então desta emissão de Em Transe. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem seguir-nos através das redes sociais também, pelos endereços facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Em Transe volta então para a próxima semana, comigo e com o Ricardo Mariano, terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui na Radar. Boa noite.